X-ray Hotel na posição 10 da Pationa. X-ray Hotel, prossiga. X-ray Hotel, posição de autorização de reboque da 10 para 14 do Pationa. Bicho, autorizado, reporta finalizando. Obrigado. Sou eu, então, Mike, sou eu, Hotel, informo o Hotel do reboque, posição 14 do Patião. Muitíssimo obrigado e bom dia. Gente, bom dia. Torre Salvador, bom dia, 3399, posição 02, 5 de Afrox. Informação, confere, aguarda minhas cópias de várias saídas, estão voando. Estão voando, aguarda, obrigado. Autorizado Guarulhos, nível 340, da cola da 10, com primeira curva à direita na saída São Voo 1 no Leda Motiva. Autorizado 10, a primeira no via após Taubaté conforme rota. Transponder 5532, controle em 120, decimal 8. Tan 3399, aprovou Guarulhos, nível 340, conforme a rota apresentada no plano, apresulo 10, seguinte, até Taubaté. Decolagem pistão no 0, curva direita, ação 1, Lena Motiva. O controle no 208, transponder 5532. 3399, protegimento correto no guia 02, reporte pronto para pushback e funar. Reportaremos. Bravo, Chinês 6035, bom dia. Qual foi a prevista para São Paulo? É 075, chamou? Isso, é a conferência prevista para São Paulo, com voz. São Bruno, copia? Copia. Autorizado, São Paulo, Congonhas, nível 360, decola 10 com primeira curva à direita na saída São Bruno, Leia da Morte. Lopes 10 a primeira aerovia após curvagem conforme rota. Transponder 5535, controle 120, decimal 8. Terceira 60375, autorizado, São Paulo, Congonhas, 360, nível. Rota Pesoluna 0, após curvagem. Decoladão 0, com primeira curva à direita, São Bruno, Leia da Morte, né? 5535 para transponder, 208 para transitar. Ida, o 20 é o 05, Xanay 6075. 20 é o Xanay 6075, reporte pronto para o pushback e acionamento no gate 0. Estou passando a pronta na Xanay 6075. Salvador, TAN 3399 para o pushback acionamento. TAN 3399 autorizado, pushback acionamento, pode estar. Agora para o táxi, o TAN 3399. Torre Salvador, Sam 3399 para o táxi, a bordo somos em 181, autonomia de 4 horas, alterna o galhão. Salvador, bom dia, Gol 961. E 99 autorizado a linha ID com a soma 0, vento 1, 3, 0 graus, 99. O 3399, a gente vai precisar de 1 minuto ainda. A gente está 3399, então reporte pronto. Reportando. Xana 6075, chamou a torre. Gol 961, autorizado a linha ID. Bom, no 961, autorizado o Galeão, nível 360, decola da 10 com primeira curva à direita, na saída São João, Leda Dolfo. Transponder 5536, controle em 120, decimal 8. Qual que é a saída? São João, Leda Dolfo. Salvador, o 3399, pronto. 99 autorizado, alinhar e decolar, soma 0, vento 140 graus, 109. Alinhar e decolar no 0, 3399. O 961, no Popeu, a torre. Qual que é a seleção? 1. Tensão 1, transição do óculos, delta, Kilo Lima, Delta Oscar, Kilo Lima Uniforme. 360 Galeão, decola 10, curva direita, São Bruno, transição do óculos, 5360, controle 208. Após a decolagem, curva à direita, o Pesulo 44 é a primeira aerovia, após seguro e conforme rota. Gente, bom, 9-1. Beijo, por gentileza. É chato, cara. O Pesulo 44, seguro, até novembro 857, correto? O 961 no cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento no 09. Vai reportar. Baixa, né, 6075, portão 5, pushback, acionamento. 3399, decolou 59, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, o TAN 3399, bom dia. O Xané 6075 autorizado, pushback, acionar, reposta. Araçac, 6075. Salvador, bom dia, TAN 3399. TAN 3399, bom dia, contato radar na decolagem, 5 vezes saída São João, transição módulo. Para o nível voo 340. Ah, para o 340, pode voação, amigão. Autorizado direto Leda. Direto Leda, muito obrigado, TAN 3399. Informação em curso é a Golf, aguarda um minuto, cobre para a saída São Bruno. Torregão 961, pushback, posição 9. Torregão 961, pushback, posição 9. Autorizado, reposta. Autorizado. Canal 6251, não copia? Autorizado Guarulhos, nível 360, decolada 10 com primeira curva à direita na saída São Bruno, Leda Doclo. Posição São Bruno, Leda Motiva. Lopes Zulu 10, a primeira aerovia após Taubaté e conforme rota. Transpondem 5540, controle em 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 360. Falada 10 pela direita, São Bruno, Leda Mostra. Saber do Lu 10, Taubaté 540208. Xané 6251, no protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reporte parado. Para o táxi do Xané 6075, são 117 a bordo. Não, desculpa, 109 a bordo. Autonomia de 4 horas e 50, alternando galhão. CV a parte 1 no Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro no 095. 095, obrigado, até a próxima. 961 para táxi, 133 a bordo, 1337, alternado de Campinas. Se havia parte 1 no Índia, ponto de espera chamar pronto, altímetro no 0 no 5. Parte 1 no Índia, ponto de espera chamar torre, frequência 208. Mesma frequência. Mesmo tipo, obrigado. Ponto de espera pronto, 6075. Chamei 0075, autorizada a linha de colapso 90, vento 130 graus, 129. Linha de colo, na 10, chamei 6075. Nove, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, caso negativo 128, décima 35. 0 pronto, bom, 961. Pode ser. Autorizada a linha e mantém o 9-0. Ali mantém o 0, 9-1. Na 6075, decolou 09, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Boa noite. Chamei 1675, confesso o radar na decolagem, que foi via saída Sango 1, transição módula para o Lisboa 360. Estimativo para o via saída para o 360. Vale valida? Autorizado, direto líder, o chinelo 075. Obrigado, obrigado. 251 autorizado, pushback acionar em pote, tá? Oxanel 075, chama agora o centro Recife, 125-1, caso negativo no 28-35. 251, 2835, obrigado, bom dia. No 961, chama agora o centro Recife. 125-1, caso negativo no 28-35. 35-1-235, obrigado, Gol no 961, pode ser. Para o táxi, o Xanano 625, no tempo 130, agora 6 horas e 10, autonomia, alternando caminhão. E a Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro no 0, no 5. 6251, autorizado a NIA e decolar 510, vento 130 graus 099. Autorizado a NIA e decolar 510, chunar 6251. Chanel 6251, decolou os 23, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, excelente, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Chanel 6251, decolou no São Bruno. O Chanel 6251, no contato radar na decolagem, sua via saída São Bruno, transição módica para o mês de voo 360. Sobe via São Bruno, módica para o 360, 6251. Autorizado, direto Leda, Chanel 6251. Leda na proa, obrigado, senhor.